com a sua biate, vem que sou chegado. A dupla de cão, a ideia é diabólica. Então, mano, se liga, liga a sua parabólica. No mundo capitalista, materialista, cantamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartão SP. No mundo capitalista, materialista, cantamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartão SP. Cartel SP é nosso estilo de vida irreverente, talvez, mas não suicidas. Frases violentas, sem pagar de gangsta, somos pedra 90. Nossa gangue é festividade, temos coletividade em toda a cidade. Mas se levar uma vai ficar pequeno, se levar negro você tá no veneno. É balada, é pagode, é puteiro. É 24 horas pensando em dinheiro. Fazemos som para a função, para os que estão na batalha, para os que estão na prisão e para os que entendem a mensagem. Vire uma beija e caia na viagem. Falamos a real sem medir consequências. Peças, biates, racismo, violência, mano, não tenha raiva de mim. Inveja não leva a nada, só o seu próprio fim. Aí, não há nada melhor que num domingão você sair com uma biate ouvindo o som da função. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP. Não somos de fazer mal pra ninguém. É virada de século e apostamos no bem. Tudo bem, nada mal, nada mal, nada bem. Pra resolver minha situação, só um plaque de nota de 100. Não vou lesar, matar, não vou roubar. Rodar, no meu caso, só iria piorar. Trampa, trampo tá foda pra encontrar. Conta pra pagar, pra pagar. E a revolta toma conta. Toma conta. E você pra relaxar, acende uma ponta. Não sou padre, nem pastor, nem o pai de vocês. E nem meu som, mano, é a missa das seis. Transmitindo nosso ponto de vista realista. A posse de louco do submundo paulista. Representando parte da nossa cultura. Vem você também fazer parte dessa loucura. Nova função é a posse de pi, oio. Somos manos de verdade, o resto é pimpolho. É revelação de 997. Relaxa, biate, vem fazer um boquete. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP. Cartel SP, mostrando pra você o que? Você vê o que não vê na TV. É, seu canal mais original. Que não tem NP, nem no Jornal Nacional. Com todo respeito aos seus direitos, mantendo conceitos sem preconceitos. Quem tá na frente é quem teve a iniciativa. Eu me recuso a fazer parte da burrice coletiva. Meu som inteligente, batida de valente. Me nego a vulgarizar a tradição da nossa independente, gente. Independente, estamos nadando contra a corrente. Que importa, estamos levando e elevando a sua mente. Chegando pra balar o cartel SP. Se você se orgulha de mim, também me orgulho de você. É a nova função. Chegando pra balar então, quem é função jogue suas mãos para o ar. Tô nos jardins, tô na favela, bem diferente do que você. Vem na novela, rolê de caderno, rolê de oitão quem tem. Medo do escuro, eu tiro de cuzão então. Não confunda, não sou funkeiro, tenho meu style, sou rapper verdadeiro. Não seja embalista, seja realista, seja do cartel, submundo paulista. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP. No mundo capitalista, materialista, contamos a real do submundo paulista. Tudo que você viu e que não viu na TV, você fica ligado no cartel SP.